com 31 anos de idade, ainda tem 50 anos para tocar viola. Tu chegaste a conhecer o fono? Já cheguei assim, me lembro. Mas tu começaste a aprender violão com quem? Com o Vazinho? Não. Eu comecei praticamente sozinho. Agora que eu aprendi muita coisa com o Sebastião. Mas com ele tu aprendeste mais? Agora, sobre técnica. Agora, recentemente, é? Quer dizer que a maior parte tu aprendeste sozinho mesmo. Eu aprendi assim como ele começou também. Nós aprendemos violão, nós começamos a tocar violão com música com o Manuel Barros. Ele é da tua idade, o Vazinho? Ele é um pouco mais velho. É. Não era o Manuel Barra, aquele do Banco da Amazônia? Era. Genro do Hermínio, Tavares. Você, ele está em Belém agora, foi transferido. Está em Belém, justamente. Eu não sabia que ele tocava violão. Foi com ele que nós aprendemos a tocar violão tudo mundo. Eu e o Sebastião Tapajós. E toda essa musiquinha era a música que ele tinha. Agora ele não tinha assim execução, sabe? É. Ele ensinava pra gente, não demorava muito a estudar. Como já fono? Passava. Parece que o Sebastião Tapajós não chegou a estudar com fono? Talvez o Sebastião tenha começado, mas chegou alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu conheci um velho, João Marcão, assim. Uma vez eu vi ele tocando na rádio, assim, mas não tinha intimidade com ele. Falta de alguém que o me Fona, o aí. Fona, quando morreu, bom, ele teve um problema nas mãos, sabe? Mas o Fona, tanto a essa altura, tu como o Sebastião da Porra, o Tapajós, quando foi de Santarém, ele já tocava mais violão. Eu acho que ele não tinha assim. O repertório dele era muito limitado, ele não teve interesse em ampliar, sabe? Então, o repertório do Fona era sempre aquele, algumas valsas, ele desafinava o violão para tocar uma canção, parece que Paraguai, ele desafinava o bordão, me lembro bem disso. Ele fez muita serenata com o Fona. Mas um homem que nunca se interessou assim, desenvolveu o talento dele. Quando eu me lembro, quando ele estava com o violão no Tapajós Bar, há muito tempo ele tocou essa música, eu aprendi. Qual é? Ele tocava uma valsa Zaira, não sei se tu... Não, essa aí. Qual é essa aí? Essa aqui, aquele bolero assim, ó. Jamais te esquecerei. Sagrado no mundo todo, meu neto vão escutar isso aqui de boca aberta e olho arregalado. Mas toca a tua vontade, mano. Olha, esse é meu segundo filho, esse é o famoso Toninho. Nunca morreu, não tem inveja de quem morre. Ele tem vontade de aprender violão, mas é muito preguiçoso. Então não aprende. Agora o mais velho toca já um pouco, mas só com o preguiçoso.